620 da Gol. Xeralha 2, Gol, 620, autorizado táxi de Alfa, Juliette, porta 104. Alfa Juliette 04, obrigado. Arbor, após Arbor, vou para a posição elétrica. Arbor Zona 966, boa tarde. Contratada na decolagem, via saída Pouca, submontei o nível de voo 370. Pouca 370, 966. Zona 966, decolou aos 49, chame controle Salvador, 120, décima 8. Barra meu carro November Vitor, desça para 2 mil pés sem restrições, ajuste no 012. Autorizado final do procedimento LS X-Rate, apressão no 0 está estabilizado. 512, desça para 2 mil sem restrições, vai passar estabilizado com sua realização. Força aérea 2733, autorizado direto pelo. Boa, direto pelo. Xanel 6327, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 1612 a 9. Xanel decola, pistão no zero, Xanel Aparelho 2231, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 128.8. Recife está presente, 26.85, alterna 128.8. Boa tarde, obrigado, 2231. Boa tarde, bom voo. Abom, elefa, após elefa, voo direto à posição, primeira posição, fito. Primeira cor direita, transponda 5572. Alfito Oscar, Fox, Índia, Tango Oscar. Apenas o nível 430, Juliette Tango, pessoas a bordo, não é mesmo? Xanel 627, autorizado, aliás, mantém pistão zero. Anima, pistão zero, Xanel 627. 5, já te escutando. 5, frequência 95, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 95, 1, 133, decimal 25, Lina Guilherme, obrigado, até. Oi, Salvador, boa tarde, Xanane 6327. Xanane 6327, boa tarde, contato radar na decolagem via saída Coral, subir, mantenha nível de voo 180. Coral 180, 6327. Sem restrições, desça para 4 mil. Descida para 4 mil, ponto 0, 2, 7, 3, está vindo agora. Saparra Mestre November Vitor, complete novo procedimento, chame todo Salvador, sequência 118, decimal 95. Vento 1627, autorizado decolar, pistão no zero. Vento 100 graus, 1 6 2. Decolagem autorizada, pistão 0 6 2. Informação que Campinas está abaixo dos mínimos para aproximação. E o centro Recife falou que está cancelado por enquanto as decolagens para confins. Campinas ou confins? Para a educação da noite. Confins, confins, assim, confins. Papa Uniforme, Mike Uniforme, prossiga. Papa Uniforme, Mike Uniforme, mantenha 5 condições visuais, ajuste no 012, acione código transponder 0125. Ajuste aos corredores visuais de Salvador, reposto através de Veracruz. 208, de voo 090, foi na proa de Mário para interceptar a chegada a Mário. Autorizado, pouso, bicho no 090. O quê? Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Xané 6227, autorizado direto Leda. Direto Leda, Xané 227. Opa, Romeu 99 Quiz, confirma horário quando? Aguardando coração. Eu acho que eu esqueci o lançador, o voo. Vitor, fala 58, livre à direita, chame São Salvador, 121, decimal 1. Confirma a aeronave? Xenome, Vitor, abordagem, autorizado táxi Alfa, reporta a Juliette, qual parte quinta? Gente, 220, suba e mantenha nível de voo 220, zona 091, aguarde a alocação do código transponder. Para o táxi, fica 31, 231 a bordo, Alves, Alves, Alião, 3 horas. Copiar 231 a bordo, 35, livre táxi, Índia, ponte para dono 021 no 8.95, legal no 012. 012 e a parte índia 1895 0, 03. Romeu Foxtrot e Oscar Tango controle. Tempo total de voo já ultrapassou em 12 minutos. Confirme seu tempo. Confirme seu novo estimado para pouso em Salvador. Está copiado ao 1830, pouso em Salvador. Alô, acho que a gente confirmou o setor de Sorogô. Repita a mensagem para o solo. Ainda negativo 6355, aguarde a passagem do Citation para ingressar no pátio principal agora. Serra November Vitor, autorizado ingresso Juliette, pátio principal, no través da posição 08, siga instruções da viatura Siga-me até a Taxi Lima, reporte na Taxi Lima. Passada 2733, torre 118, decimal 95. Desafado 5. Ador, Força F, 63, estabilizado no LF, 7110. Seu 02733, ajuste no 012. Continua a aproximação, azar e autorização de pouso. Aguarda, tá de pouso, Força F, 63. Correta 3155, ponto 0, tomar. 3155, autorizado a linha de decolagem, estou no zero, vento 090 graus, 149. Autorizado a linha de decolagem, está 10, está 3155. Curva esquerda, corredor forte, 1 mil pés, aciona o transponder 0112, frequência todo o controle Salvador em 120, decimal 8. 251-3325, Oxana 6227, módulo em... Acho que isso eu confirmei a intenção de voo. X20 milhas. 27 foi bem estabelecida com o controle Liel. Teve só para encerrado 49 milhas sudeste de Salvador. Chame o mesmo em 120 decimal 1. Romeu, Juliette, Eco, Tango, autorizado a acionar, reporte pro Polo Táxi. Muito boa tarde ao... Azul 2789, sendo identificação, veio Alagoinhas, em Alagoinhas intercepta via chegada Bonte, reporte para descida. Azul 2789, autorizado 4 mil pés de ajuste de altímetro no 0 no 2. Obrigado, é bom resto de domingo aí pra vocês. Também. 791, no... confirma o código de transponder? 5514. Azul 2791, acendo a identificação, foi mais cedo para interceptar via chegada a mão, reporte para descida. Chama de identificação, estamos na patrão de Mastu, para interceptar o Amã, 2791. Salvador, é o TAM 3155, curvando à direita da El Motiva. TAM 3155, contato radar, suba via da El, nível de voo 340. A saída da El, 340, TAM 3155. Palmeiras, Serra, Novembro, Evito. Autorizado equipamento no CAT 35, reporte liberando pista até que você tapar. Letão 3155. Obrigado, Leda. 3155. Já Novembro, Vitor, ao estacionar, frequência livre. Zero na dois. Você para o Gol, matei no quarto. Gol no 097. Somos de acordo com o centro Recife, com fins abaixo dos mínimos. Para por aguarde a liberação. Solo? O CNM é 355, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando próximo, chame torre em 1 ou no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 2, mogo. Tango autorizado, 1.500 pés na proa da SEASA, antiga rotatória, altímetro em Salvador 1.012, reporte visual com campo. As 1.091 no tráfego 3 horas, 1.7 milhas rumo sudeste, o Alfa Tango 72 da companhia, mantendo 1.70. 4, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. 091. Você já se avisa, mas escuta. Informação de tráfego 3 horas, 15 milhas rumo sudeste, um Alfa Tango 72 da companhia, mantendo o nível de voo 170. Já afirma que tem o mesmo que quer. Ferrari 73, vai levar na zero. Essa estacionamento e pessoas a bordo? Estou no nível de voo 160 em ascensão. Ascensão de ascensão. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, taxa autorizada, reporte na Papá. Sona zero, informe estabilizado. Sona estabilizado, pessoal. Autorizado, ingresso no 735, reporte área de pronto, cabeceira 17. Controle, favor de abordagem, de linha 98, informação 1 quilo, descida passando 190 para 150. Azul 6998, acionei a identificação dessa via chegada na área até o nível de voo 050. 050, via chegada na área, 6998, no acionado de identificação. Romeu, November, Oscar, Luiz, informo Papa Alfa 46 no táxi. Aí como número 2, reporte no ponto de espera. O Chile 355 autorizado, aliar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 15 mais. Papá Juliette, papá, mantenha o ponto de espera. Salvador 3-1, sem você, quando dá presente, pode voar. Monte, vá. 3-1, 5-5, mantenha lida. Lida. Azul 9091, chame Centro Recicla 28-8, alterna 126-0. 128-260, Azul 9091, obrigado, papai. Azul 2791, odeia, você mantém nível de voo 060, altímetro 1092. Na 3155, chame Centro Recife, 251, alterna 133-25. 251-3325, boa. Centro Juliette, Eco Tango, decolou ao 12, chame o controle Salvador, 120-19. 208, agradeço, foi bom trabalho, Juliette, Eco Tango. O Chile 6355, decolou ao 12, chame o controle Salvador, 120-19. Tango, suba e mantenha nível de voo 430 via saída água. 430 via saída, Juliette, acutando. Controle, Salvador 635, na Andael. Romeo 355, contato radar, subodia da El, nível de voo 360. El 360. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Frisão Petrolina, apelado pelo 20, nível 340, decola da 10, centro curva direita, como Nemi, 50, letra sonda, 08 controle. Só confundindo, curva direita? Curva esquerda para a decolagem. Que curva esquerda, minha. Chanel 6314, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Encontrar pronto. Catímetro no 0 no 2. Catímetro no 0 no 2. 7 mais 10. Já está ficando curso, uniforme, mais uniforme. Uniforme, mais uniforme, TU-1, 1-8, decimal 95. 285. Juliette, Eco Tango, suba e mantenha nível de voo 430 na proa de Alessa. 430, Alessa na proa, muito grato, Tango. Azul 6998, desça via para 3 mil pés. Desça via para 3 mil pés, o 6998, por favor, confirma o altímetro. 1-0-1-2. 0-1-2, grato. Brisaleta 635. Prossiga. Brisaleta. Autorizado, líder, chanel 6355. Manda lenda, obrigado. Foxtrot, Chato Cartago, Torre, 1-1-8, decimal 95, para ingresso no circuito de tráfego. 1-1-8-9-5, grato, chamada. Meio, Papá, Juliette, Papá, ali na cola de imediato. Desce a marcha na descida 210, Dócio, Azul 2789. Nós informamos que após a colagem mantém pro até 3 mil pés. Boa tarde, 3835, informação Lima, Santa Jacão, Confins. Santa 3835, boa tarde, aguarde cópia Confins, informo, de acordo com o centro Recife, Confins abaixo, 2 mínimos para pouso. Será o número 2. Positivo, vamos prosseguir para 10 então, tá? Obrigado. Uniforme, microfone, ciente, aguarde a autorização do pouso. Uniforme. Salvador, Papá Romeu, Foxtrot, Oscar Tango. Papá Romeu, Foxtrot, Oscar Tango, dá presente, realize 360 à sua esquerda, devido ao tráfego nacional. 360 à esquerda, negativo visual com o tráfego nacional, o Oscar Tango. 3791, desse, mantenha 4 mil pés. Está fazendo passo duplo, 6998. 6998, autorizado voar direto Vitor 366, descida até 2500 pés. Forma estabilizado na final do procedimento. 366, 2500 pés, chama na final 6998. Terra Kilo Índia, pronto, cópia. Autorizado, Belo Horizonte, via Pesolo 7, nítido, Pesolo 21, após segue conforme rota, nível 360, conforme o plano confirmando, nível 360, saída árvore após posição Elefa, pistão no 7, primeira curva direita. Transponder 5006, frequência do controle de Salvador em 1-1-8, questão 1-2-0, decimal 8. Tem a lei da guarda coordenação. Graças, guarda. Azul 2791, no voo e toque. Dá presente toque, 2791. Aos 17, mantém a prova de decolagem até 3000 pés, sendo controle 120, décima 8. Mandando pro até 3000 pés, amarrar o controle 1208, Papá Juliette, Papá. Chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-2, movou. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, mantenha o eixo de decolagem pistão na 7 até 3.000 pés. Pois cruzar 3.000 pés, cruza esquerda na proa de Momo, em ascensão a nível de voo 1-2-0. Cliente, após 3.000, curva na esquerda na proa de Momo, em ascensão a 1-2-0, Papá Juliette, Papá. Azul 2791, desce, mantenha 3.000 pés. 2.279, aproximação, guardando o eixo da 1.7 livre. Já está livre o Fox of Cartango. Confirme já visual com a pista 1.7. Afirma, visual com a 1.7. Agora sim, visual com a aeronave na 1.0. Era isso que eu queria entender. Fox Cartango, grato. Nativo, Fox Cartango, repouso autorizado na 1.7. Vento 1.00, uma centena com 1.5 nós, com 15 nós. Pouso autorizado na 1.7, Fox Cartango, grato. 530, frequência do controle Salvador em 120 decimal 8. Pastor no 6, sem estacionamento, reporte pronto para o táxi. Tráfego de Gol 097. Gol 097, tráfego Salvador. Nós estamos na sequência então, que vai chamar a gente na hora que der, né? Afirma, é o número 1 para a cópia com fim. Ok. Paulo, você mais uniforme de Gente, uniforme Mike, uniforme autorizado, táxi, via Taxi Alfa, Juliette, prossegue via pátio principal. Siga instruções da viatura Siga-me através da posição 08 e reporte na Taxiway Lima. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1.620. Boa tarde, solo. 1.620, está sendo informação Lima, 4.10 para mim. Boa temos pré-autorizado 370. Copia, aguarda a coordenação. Aguarda a coordenação. Gente, aguarde 410. Boa tarde, Oxanar, 6355. Oxanar, 355, ainda na frequência do controle. Azul 2791, eu deixo mantenha 2 mil pés, autorizado final ILS X-ray pistão 0, forma estabilizada. Autorizado de estrela para 2 mil pés, reportarei estabilizado ILS X-ray 2790. Azul 2789, com via esquerda na proa 200, permanece o limite o localizador. Desce e mantenha 3 mil pés. Descendo para 3 mil, esquerda 200, limitado pelo lote, 2789 da Azul. Papá, Juliette, papá, está autorizado lá, sessão 120? Afirmativo. É 9-8, estabilizado no Glasgow. Azul 6998, torre 118, direção 95. 1895, Azul 6998. Vitor Índia Juliette, prossiga. Vitor Índia Juliette, tem condições de manter um no meu pés? Afirmo. Esse mantém um no meu pés, altímetro, instalador 1012, Rui Parisi, para ingresso, corredor interlado. Ingresso no interlado, na proa de Parisi, livrando 1.500 para mim, que eu vi. Vitor Índia Juliette, aeródromo de partida, Cairo Lourenço. Confirma. Gente. Fazer aquilo. Índia. Yankee. Índia, confirma. Passar para fazer aquilo Índia. Autorizado a acionar, reposte para o portal. 789, reassuma a navegação na proa de Duna. 17 milhas noroeste de Salvador. Deixe mantém inicialmente 3 mil pés em forma estabilizada. Positivo, na proa de Duna, 3 mil pés em forma estabilizada, azul 2789. É 9-8. Lima, Mike, Quebec. Lima, Mike, Quebec. Acionado pronto para o pacto, Ana. Pastor 1-6, autorizado táxi, reporte na táxi e hotel. Para no hotel. Confirme POV autonomia alternada? Pastor 1-6, tráfego. 5 horas da tarde, na Galeão. Serra Branco, Golfo e Lima. Sente, repita por gentileza as pessoas a bordo. 09. Trata, reporte no hotel. Solo na escuta do Apolo, Apolo, Apolo, Apolo, Apolo, Apolo, Apolo, repita a matrícula? Papá Romeu, Alfa Vitor Papá, Avianca, Oceané. Gente, prossiga Alfa Vitor Papá. Autorização de reboque, é, parte 1, posição 5, para a posição remota, posição 12. 05 para 12, ciente, reporte calçado na 12, Alfa Vitor Papá, mantendo a escuta. Ok, obrigado. Mantendo, cruzando, no início em pés, indecido para 1.000 pés, mantendo os corredores de Salvador. Nós temos o mesmo, é, no TQS 2789, informar a estabilidade. Decola da, até para o cruzamento da 10. Cruza para decolar da Calicorão 0, pastor. Sim, está presente, chame torre em 118 decimal 95 para o cruzamento da pista. Eu estou estimado de pouso. Direto descer, em instante estimado de pouso, papá, Juliette, papá. Alô, 2789, desce, mantenha 2.000 pés. Positivo, desce, mantém 2.000 pés, azul 2789. Sente, Vitor Índio Juliette, após Paris, voe Seasa, reporte Vitor com campo. Legal com tráfego, direção do Pati. Ainda negativo. Azul 26918, solo 24, livre à direita, chame solo Salvador, 121, desce para 1. 69, aguarde a coordenação com a Centro Recife para autorizar a descida. Posição. Que é a posição? 698, livrando na próxima direita em 2219. 121, desce para 1. 121, desce para 1. Azul 2791, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 1.5 mais. Pouso autorizado para 2791, na 10. Pouso autorizado, táxi, via táxi em Alfa, repostante da Juliette. Via Alfa, repostante da Juliette, 698. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 2789, estabilizado no ILS da 10. Azul 2789, ajuste 10, 12, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 2789 da azul. Autorizado manter a minha escuta permanente, voo no 869, esse mantém a nível de voo 160 na Proa de Alagoinha. Qual 10097 na escuta do tráfego? Siga! Gente, confins ainda abaixo dos mínimos para pouso, confirme intenções, copia confins e após, caso ainda, ainda fechado, alterna. Ah, vamos aguardar um pouquinho mais. Sim, 10097. Já 3835 recebeu a última transmissão do solo? Recebeu e a autorização. Confirme aceita a autorização? Afirma. Está 3835 autorizado com fins, via Pesulo 10, por base, via Pesulo 16, pós-ma, pós-direto. Nível 360, perfil de saída da El, Leda Mótiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5022, Frequência do controle Salvador em 120.8. Apesar do convite, eu 360, me aproximou 10, fumado, eu aproximou 16, Cosmo, depois direto. Decolga 10, para a direita da Helder da Mônica. 308 controle, transponda 5022, 3835. Na 3835, cotejamento correto, ciente com fins abaixo do mínimo para pouso, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 6908, autorizado ingresso PAT, tem a Juliette, posição 01 indicada. Valeu, Azul 2791, livrando. Azul 2791, autorizado o táxi via Taxi Alpha Kilo. Pátio 3, atenta às instruções do balizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 2791. Azul 6908, solo. Yes. Azul 6908, solo. 6908, na escuta, já inserção, Juliette. Ciente 6908, ingresse Juliette, pátio principal, posição 01 indicada. Juliette, pátio principal, posição 1, 6908. Gol no 620, posição 4, para a posição do acionamento. Gol, o no 620, aguarda a passagem do Embraer da sua retaguarda, após livre acionar, chame pronto para o táxi. Ciente, após demorar para o acionamento. Solo azul 4198. Azul 4198, solo. A gente vai solicitar a autorização prosseguir para Confim e realizamos de espera e caso não abra, alterna Campinas. Ciente azul 4198, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4198. 3835, pushback e acionamento, posição 03. Chile 6210, oceano identificação, via chegada Mar, até o nível de voo 050. Via Mar, já considerou, Chile 6210. Capitão Vitor India Juliette, 1.010, para ingresso no circuito de tráfego, torre 1.98.95. 18.95, graça. Temos solo 121, décima 1. Na data, matou a posição, solo 211. Passou no mês. Então, aquele cordial, boa tarde. Papatango Victor, Índia Juliette. Papatango Victor, Índia Juliette. Autorizado final da 17. Reporte no através da RMA. Reportaremos através da RMA. Índia Juliette. 3-3-1-1. O 27 está ligado. 3-0. Curva esquerda. Reporte livrando o eixo da pista 1028. Autorizado, curva esquerda, reporte livrando o eixo da pista 1028, na Avenida Saúde. Solo Salvador azul 418, posição 08 para o pushback e acionamento. Azul 4118, livre acionar, chame pronto para o táxi. Livre pushback e acionamento, azul 4118. Solo Salvador, condicional, boa tarde, Janer 6314 na 06 para o push acionamento. Janer 6314, boa tarde, livre acionar, chame pronto para o táxi, em coordenação de solo, forma aeronave efetuando o push no 08. Deixe do avião 2108, autorizado, reporte para o táxi, 6314. Chame aí, Mago. O Vitor Índia Júlio. Vitor Índia Juliette, habilitado, pouso autorizado, pista 7. Vento 090 graus, 159, confirme o pátio de destino. Dá pra ver. Espera da pista no 0, taxa Índia como número 2, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no 2. Consegue um gol, pode para no 0 da Índia, para a torre 7-2-3-0. Solo gol no 6-2-0 para o táxi, está com 1620, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 2, uma voo. É, vai esperar da 1-0, via Índia, lá em 2-5, 1-0, obrigado, boa tarde. Solo Papa Romeu, Alfabeto Papá, Avianca, término do reporte, posição remota, remota. Solo Ciente, boa tarde, Alfa Vitor Papá. Obrigado. TAM 3835, após a passagem da aeronave da Força Aérea Retaguarda, livre sonar, chame pronto para o táxi. Controle Salvador, Papa Romeu, na Venderação Whisky, decolado da 17, na Polio Buraquinho, mantendo 9 pés. Papai, o meu November Oscar Whiskey, 1 no meu pé, corredor forte na escuta permanente do controle. Reportará para regresso, November Oscar Whiskey. 360. Perfil de saída da El, Leda, Mótima, pista no zero, curva direita, transponder 5045, frequência do controle de Salvador em 120, décima 8. Vai permanecer no setor, November Oscar Whiskey. Gente, na escuta permanente. Zona zero no perfil da El Leda Motiva. Era via Alfa Zulu 1-0, setor Baté, primeira curva direita após a decolagem, transponde 5045, controle 1208, voo 1-1-69. Voo 1-1-69, cotejamento correto, reporte pronto, vai estiver aqui em assinamento. Mala pronto, 1-1-69. Para o táxi oceaneiro 6314, estamos com 3 horas e 11 de autonomia, com 127 pessoas a bordo, alternando o recife. Centro Oceaneiro 6314, seguirão os dois da TAM, efetuando o push no 03, até o ponto de espera da pista no 0. Centro Oceaneiro 314. Aguarde, TAM 3190, inicialmente mantém a chegada. November Oscar Whiskey, 1-2345. November 3-4. Controle 6200, número 1, para a próxima ação. Afirmativo. Automadura. Autorizado, afinal ILS X-Ray, pista na 0, na Prodi Duna, chiné 6200. Ok, voadona, pista X-Ray, final da 0, 6200. O ponto de modificação de regra 100 milhas em Salvador, estimado de pouso em Erechim 1939. Papai Juliette Papá, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. Em serviço a dar encerrado 38 milhas no oeste de Salvador. Frequência livre. Gente, a frequência não seria 1-2-5-4-5, alternando 1-2-6-5-0. 38.8 primária, secundária, 1-2-6-8-5. 38.8 primária, secundária, 1-2-6-8-5, papá, ajuda aí, papá. 1-6-2-0, decolou 37, chame controle de Salvador, 1-2-0-8. 3-0-8, boa tarde, bom dia, 2-0. Papá, Zé, aqui no Índia, decolou aos 37, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, via Reclamídia. 410, via Pouca, Gol 620. Controle Salvador, papapá, via Reclamídia. Papapá, Serra Quilo Índia, suba e mantenha nível de voo 360 via saída da arma. Gente, 360 via saída da arma. Serra Quilo Índia, quando possível, eleva. Serra Quilo Índia, vetor radar para estar tráfego cuja esquerda na proa 225, mantenha a proa 225, limite nessa proa 1,5 milhas. Proa 225, Serra Quilo Índia. Gente, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando próximo, chame torre em 198, decimal 95, ajuste no 012 e mau voo. 012, obrigado, boa tarde. Chaler 6314, siga em voo Estatã. Quando próximo, no ponto de espera da pista no zero, chame torre em 198, decimal 95, mau voo. Vindo TAM, ponte 08123295, Chaler 6314, obrigado, boa tarde. Voo 1169, livre sonar, chame pronto para o táxi. Livre sonar, chame pronto para o táxi, tráfego 3 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sul. Bravo Eco 40, cruzando 3 mil pés em ascensão. Sentiu, chegar na 290. Serra Quilo Índia, 6 milhas, oeste de Salvador, resta uma navegação, voo e Elefa, Serra Quilo Índia. Chame controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, 208. Oi Salvador, boa tarde, então 3835, próximo ponto de espera, 10, pronto. Então 3835, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, até 3835. De Salvador, boa tarde, pastor 16, saída Coral. Pastor Ana Meia, contato radar, subiu montanha nível de voo 100, via saída coral. Acedendo a Santana, saída coral. Só informa que respondeu duas vezes sua chamada. Minha 20, controle, não conseguiu contato com o centro Recife Norte. Tá certo, Zé. Azul 4206, boa tarde, senhor, identificação do seu via chegada a Mário, para nível de voo 060, altímetro 0092. Certo, via 060, 4206. Pastor Ana Meia, voo direto coral. 260, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Atenção a 2500 pés para treinamento. Autorizado 2500 pés neste setor, novembro, Alasco Whisky. Autorizado 2500, reportará para 1000 pés, ou na alteração. Estabilizado, 1-0, Chaner 6290. Chaner 6290, torre 118, 395. 395, 6290. 1869, autorizado final ILS X-Trip, 1-0, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Informando estabilizado, 819. Avistado. Pouso autorizado, pista no zero, reto 090 graus, 179. Vindo pouso 90, hoje 62, 90. Ajuste no zero, 12. 90, 12, obrigado. Ciência azul 418 será reportado ao fiscal de parte, muito obrigado. Poderia passar e parte abaixo de 50? 3190, autorizado, livre da restrição de altitude no fixo e TAP. Desse mantenha 3 mil pés. Ok, até 3 mil, liberado etapa, obrigado. Saída da árvore, após posição, eleva, pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5011, frequência do controle de Salvador em 120.8. Tanque de ar, polaresta, alerta, 360, curva direita, Alto Zulu 21, 5011, 1208. 1097, o cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Bora lá. Voo 620, chame Centro Recife, 92685, alterna 125, decimal 45. 2005, 2545, voo 620. Decimal 95, ajuste 1012. Foi reportado pela terceira aeronave no ponto de espera, um saco transparente no pátio através do 06. Estamos entrando em contato com o fiscal de pátio para retirada. Autorizado a decolar, pista 17. Vento 090 graus, 159. Controle, só de curiosidade, Altan 3190. A nossa esquerda aqui tem um aeródromo, é isso? À esquerda, a ilha de Itaparica. Eu tenho o aeródromo de Veracruz. Ah, ok. Obrigado. E Caixa Prego é onde é próximo ao aeródromo ou é mais para trás? Caixa Prego fica mais ao sul. Já passou Caixa Prego em 25 milhas já. Ah, ok. Obrigado. Caixa Prego e também Morro de São Paulo. Obrigado. 1869 estabilizou? Obrigado, 869. 1869, estou em 1918, decimal 95. 1895. Obrigado. Na 3190, desse mantenha 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistola 0, informe estabilizado. Permitiu, até 2000, 3190, cruzaram. Gente, ajuste na 012, 8-0. Pronto, no pontificado 10-0, chanel 6314. Chanel 6314, mantém o pontificado. Eco Zulu November, decolou aos 4-6. Itapuã, chame o controle, 120, décima 8. Itapuã, chama 208, na verdade. 13835, veículo alto. Desconsegue. Itapuã, 1869. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-6-2-9. Livre por terceira 10, gol 8-6-9. Esse 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. 2-8-8, decimal 0. Cavador, Papatango, Eco, Zulu, November. Papatango, Eco, Zulu, November. 1.000 pés, corredor axé, na escuta permanente do controle. Quando possível, a proa ideal para o destino. Magnética atual, ideal seria 2-3, senhora, se possível. Autorizado direto Ilhéus, Eco Zulu November em ascensão a nível de voo 065. Direto Ilhéus, acendendo para 065, Eco Zulu November. Controle Salvador, boa tarde, 3835.